a mente é muito melhor. Cheiro da terra, mas não sabia. A vida no campo, no sertão sem pressa. O sol nascendo e a gente de trabalhar. Milho na roça, café no bule. O som da viola ao entardecer. O povo simples, sorriso no rosto. Que a felicidade era só saber viver. Ah, que saudade daquele tempo bom. Da prosa na varanda, do pão feito na mão. Da água de poço, do terreiro e do fogão. Antigamente era muito melhor, não tem comparação. Tinha festa na igreja, quermesse e sanfona. Boiada passando e o povo pra ver. Menino correndo descalço na estrada. Brincando de tudo sem nada temer. Hoje é tudo corrido, é só tecnologia. Mas eu carrego no peito essa nostalgia. Da vida caipira, do jeito simples de amar. E dessa saudade que nunca vai passar. Na roça, café no bule. O som da viola ao entardecer. O povo simples, sorriso no rosto. E a felicidade era só saber viver. Ah, que saudade daquele tempo bom. Da prosa na varanda, do pão feito na mão. Da água de poço, do terreiro e do fogão. Antigamente era muito melhor, não tem comparação. Tinha festa na igreja, quermesse e sanfona. Boiada passando e o povo pra ver. Menino correndo descalço na estrada. Brincando de tudo sem nada temer. Hoje é tudo corrido, é só tecnologia. Mas eu carrego no peito essa nostalgia. Da vida caipira, do jeito simples de amar. E dessa saudade que nunca vai passar. Que saudade daquele tempo bom. Da prosa na vaga.